siempre fuerte. De la extrema hora, dime que soy mía, dime que no voy ya. Pa' mi vivir consistente, me echan de besar y tú, que vorrei di più per noi ficamos sós. Que seja agora ou presente. Sorri, livre, ninguém pode mandar em mim. Tô que tô, faz-me ver a rebolar low, bem low. Eu vou dar show, faz pra onde eu for. Não interessa quem passou ou quem chegou. Vai receber love, I just want some love from you. Just want some love from you. Eu quero sentir. Tu vais sempre ouvir falar de mim. Se eu vou de madrugada. Kit.